1357 to CH Charlie Akurima, copy. Salvador to CH Charlie Akurima, cleared flight level 360 via Uber Zulu 21, after flight confirmed a flight plane route. Take off runway 10, right turn, Arbor departure, after LF. 10.8, Salvador Departure Frequency, 5124, 5124 Squawker. Upper Zulu 21, after Upper Zulu 21, fly conform a flight plane route. And the departure is Arbor, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo, after Arbor, fly Alpha, Echo Lima, Echo Fox Alpha. Your array is Upper Zulu 21. After flight confirmed the flight plane route. And your departure is Arbor, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo. After Arbor, fly Alpha. Echo Lima, Echo Fox Alpha. Arbor departed after Arbor flight Alpha. That's in the 1257. Pretty much. And the array is Arbor Zulu 28.8, alterno 26.0. Machine 1357. São Salvador, bom dia. Ocean Air 6211, informação até o próximo para a cópia. Zulu, Galeão 360, copia? Salvador, Zulu, 360, Galeão, copia. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota do plano, decolada da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, acione segundo, 3-1 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano, autorizado 57 bolso, decolada da curva direita, saída da El, Leda, Irume. 1208 o controle, e segundo 31 é o transponder. Correto, chamando pushback, acionamento. Posicionamento, chamando a 12 no ano. Ah, 3153, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, alterno 335. Decimal 25. 1251-3325. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Passo autorizado, chame pro TAP. Ano 7, direto Duna, livre LS, chão estabilizado. Direto Duna, repassar estabilizado, 035 no 7. Estabilizado, 135 no 7. 135 no 7, Mamília do Externo, completo LS, torre 1895. 1895, até daqui a pouco, cara. Bom dia, 135 no 7, baixado travado na 10. 135 no 7, bom dia, 150 graus, 109, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, 135 no 7. 2890, informo clareza 1, confirme os dados. Uno 73 a bordo, 2 horas 20, alternando Aracaju. Então, 3890, clareza 5, táxi via Índia. No ponto de espera, chame a 298, decimal 95, ajuste no 017. Índia, 2895, ajuste no 017, 3890. Azul 4201, according to the ground staff, after the traffic front on has passed behind you, are clear to start up comrades for text. Behind the traffic, the airway 320, clear for text, and then start for the comrades for text, 2401. Salvador, boa noite, 65. Tá pronto, pode ser, não. 3890, ali matei, fica bem. Ali matei, não, 0, 3895. 3517, alzo no meia, direita, 121, 1. Direita, 211, boa. Alefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5142, controle Salvador 120, decimal 80. Nos alvas vezes, nível 360, controlou 17, decola da 10, perfil da Armon, transição Alefa. Transponder 5142 e controle 108, gol 1865. Gol 1865, deixamento correto, chame pronto, portão 06, informação em curso, Índia. Excelente informação, reportará para o último estacionamento, gol 1865. Alô, bom dia, tá 3517. Tá 3517, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3517. Juliette, 3517. Então, 3517, mantenha antes da Juliette. Gente. É, qual será o portão previsto para o 3517? Então, 3517, portão previsto 04. Ah, ok, gente. Zero, decolou aos 19, 120, decimal 8, tem um bom. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3890 na saída Fuca. Bom dia, 3890, direto Jamo, sobe para 3308. Direto Jamo, subindo 330, tá 3890. 4201 request taxi 104, persons on board and doing 5 hours in alternate to get on. Azul 4201, taxi approach via Indian to hold a point on 0-0. There, call tower 1, agent my mind 5, estimate head 1017. 1017 now, your taxi via India holding point tower 118 to call 905, Azul 4201, so long. Bye-bye. Da 3597, observe em breve Azul taxiando Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 3597. Tower, good morning, Azul 4201, approaching holding point, runway 10, ready for departure. That's an old human. Zero baseline. Clear, line up and take off runway 10, Azul 4201. Flow 963, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 09. Autorizado, Flow 963. Copia. E o 5973, autorizado destino Serra Bravo, Romeu Foxtrot, nível 330. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, rota DCT Mike Charlie Echo, direto. Transponder 5150, controle Salvador 120.80. E o 5973, cotejamento correto, informação em curso, Índia, chame pronto. Como clareza 1, confirme. A posição 5, pushback, Oxana 621. Oxana 621, clareza 5. Inicia de imediato. Afirmo. Oxana 6211, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 05. Livre, 621. E o 5973, aguarde. ground Azul 4201, vacating runway via Delta. Azul 4201, confirm intention. Just checking, we are vacating runway via Golf, request another takeoff, a new takeoff. In fact, it's still holding point runway 10. 201, confirm the reason. Technical reasons, request another takeoff, a new takeoff, taxi to runway 10, Azul 4201. Roger, Azul 4201, taxi approved by Alpha Hotel of Juliet. Alpha Hotel of Juliet, Azul 4201. Bordo alternativa Campinas, 3 horas e 50 autonomia. Bono 865, aguarde. Aguarde. 9, bom dia, direto Pico 14.000 pés, altímetro 107. Direto posição pelo Bono 649. Portão 05 para o 43. É, tá, tá vendo a causa dele só aí, por enquanto. Você vê a frente. Bom 963, dê passagem ao mesmo após situação. É, espere o mesmo livrar totalmente o setor de táxi após Índia no ponto de espera chamador no 895, ajuste no 097. Para passagem da Bianca, prossegue táxi, ponto de espera no 0, a 2895, ajuste no 010, vou no 963. Táxi Ocean 62, 1-1, mundo com a sua mãe a bordo, temos 4 horas de autonomia treinando. Oceano 62, 1-1, aguarde para o táxi. Ah, tem posição, tem posição. Eu 5973, o seu será o próximo na sequência. Eu só vou aguardar o táxi do Avianca, ok, no 43. Tá, ok, muito obrigado. Ground is do 4201. Azul 4201, go ahead. Request return to the gate. Azul 4201, taxi approved by Alpha, Hotshot of Juliet, are you coordinating with me? Prior, ok. Roger, thank you. Hotshot of Juliet, Azul 4201. Salvador, previsão para o voo, noite 65. Boa noite, minha senhora, será o número 2, aguarde. Com 973, livre acionamento central para o táxi no 43. Para o táxi, com 973. Voo 963, autorizado, prosseguir o táxi. Tá, então a gente prossegue com o número 1, voo 963. Avimos, é o número 1, voo 963. Quem prossegue, pode ser. É, cadê? Opa! É 6211, observe o Boeing da Gol, siga o mesmo no ponto, espera o chameador no 8.95, ajuste no 017. É, no posto, 2.95, Oceano 6225, aguarde o corte. Fala, Salvador, Azul 2710, informação Índia. Bono 865, livre acionamento, sendo pronto para o táxi. Livre acionamento, Max, boa noite, Marcelo. Azul 4201, ground. Go ahead, Azul 4201. Alpha 201, confirm intentions. How much time do you need to LA confirm? 20 minutes, 20 minutes, 24201. Alpha 201, roger, maintain position, okay? Stand by to park procedures, okay? Stand by. Roger, holding position and standing by for parking position, 24201. Alpha 2790, informação. Alpha 2790, aguarde, como? 201, process act by Alpha Hotel of Julius. Alpha Hotel of Julius, 24201. Oceana 6225, copia. Oceana 6225, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380 aprovado, via Pesulo 17. É bala da pista 10, perfeito saída, arbora leste, curva direita. Transponder 5147, controle Salvador 120, decimal 80. Oceana 6225, planejamento correto, chame pronto, formação em curso Índia. Oceana 6225, livre acionamento, portão 07, chame pronto para o táxi. Azul 2783, bom dia, aguarde costa. Boa noite, meu senhor, para o táxi. Está com 3 horas e 14 de autonomia, o pé na palma, contato patológico. 2-1-1, na linha, mantenha o que você tem. Pode, chamando. Chame a turno 8, decimal 95, ajuste no 017. Bom voo. Atualmente, a contabilidade do 95, voo 18, dinheiro. Para o táxi, 5973, a Rio 3 a bordo. 350 de autonomia, o pé na Salvador. Salvador, Lancilla 1357, parking position 11, request 2 a 3 a 0. Rio 5973, táxi aprovado via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Contará ingresso no pátio 1, 2 a 3 a 0. Lancilla 1357, Rio 6-7-up, come ready for taxi. Voa direto pelo, reporta para descida. Porte 33120, destino 8, bom voo. 208, vai para Posto 7, ok. Mantenha o 00, reporta na vertical de Salvador, negativo, direto para o Porto. Ok, gente, vou tentar lá, vertical de Salvador, posto 7, posto. Controle Salvador, voo 9-6. 63, bom dia, contato radar direto Leda, só mantém 360, voo 963. Direto Leda para 360, 963. Do 4201, text approved by Juliet 2101. Juliet send number 1, 2401, thank you. Data aproximação, torre 1895, federal 9972. 1895, bom dia. Aguarde. Vai aguardar o 5973. Autorizada 6211, 160 graus, 08 balanço. Iniciando a decolagem, Ocean 6211. Rio 5973, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto espera, chame a torre 18, decimal 95, ajuste no 017. Pátio 1 no Índia, 18, decimal 95. Salvador, muito bom dia, federal 9972, passando marcador externo, vai estar travado. Federal, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. vento 150 graus, 08 graus. Guardando o pouso livre. Oxana 6225, táxi via Pátio Uno, Índia. No ponto de espera, chame a turno 18, decimal 95, ajuste no 017. No Uno, aos 36120, decimal 8. 208, agora. Desce para 2.000 pés e 17 no altímetro, o repórter estabilizado. 2.017, 12, reportar em Salvador, com 349. Controle de Salvador, Ocean 6211, Plana Nael. 211, bom dia, contato radar na decolagem. Sobe 360, direto Leda, 6211. Direto Leda, subindo para 360, 6211. Na 58, reautorizado, para 3 mil pés, altímetro no 0 no 7. Até 3 mil, 1017, o azul 4958. O controle está indo 208, azul 27, 0, cruzamento correto, chame pronto. Camarada, 7-0. Redução para 20. Reduzido 2009, azul 4958. Azul, bom dia, 5950, está pronto. Chile 1357, requesting taxi, confirm. Negative. We went back to the passing position 1-1. We have a problem with the startup. Chile 1357, stand by 1 minute. I will coordinate with the airport manager. Stand by. Okay, stand by. 973, observo o iniciando, ali mantém. Federal 9972, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 04, Romeu. Uno 963, passa 150, chama Recife Frequência, 125, decima 10, bom voo. Uno 25, 10, grato, bom dia, 1963. Azul 4958, complete redução para 1809. Reduzido para 1809, azul 4958. 1865, decolou os 39, 1208. Bom final de semana aí, calma. Lanchile 1357, you are approved to proceed to taxi until gate 11. Yes, we'll proceed to gate 11 until 1357. 65. 2000, direita, left, obrigado. Qual que é a área do plano? Essa 6570. Essa aí, mas na verdade é o 3 e 20. 1020. Pelo 020, ciente, ADS 6570, aguarde um... Aguarde coordenação do seu plano. Ok, assim facilita pra vocês aí o pátio. Meia dois, dois cinco, mantém a posição. Mantém a posição, mas é Azul 2783, Vitória da Conquista, Serra Bravo, Quebec, Vitor, nível 160, na cola da pista 10, perfil de saída arbórea Elefa, curva direita, Elefa DCT Aeroflor, direto. Transponder 5145, controle Salvador 120, decimal 80. Azul 2783, transponder 5145. 160, Vitória da Conquista, na cola da 10, saída arbórea Elefa. Azul 2783, cotejamento correto, informação em curso Índia, chame pronto. Chamará. Salvador, Lentilha 1357, we hear the problem, and request the traffic for the position. 5973. 577, confirm intention. Our intention is to start up in present position and call you back for taxi. Roger, Lanchile 1357. Call me ready for taxi. Call you for ready for taxi. 1357. Solo Azul 2710 para o push e acionamento. Azul 2710. Ciente do acionamento, chame pronto para o taxi no pátio 3, ok? Chamada para o taxi no pátio 3, 2710. Canera 6211, passa 1150, chama centro Recife, frequência 125, decimal 10, bom voo. 2510 pro 629. Temo, bom dia, bom voo. Até mais, bom. So, we could use the same clearance. Stand by, you coordinate as of 4201. Roger, 2421. Controle Salvador 0997, 0, informação, Índia. 0997, bom dia, controle direto Duna, desce para 3.000 pés, altímetro 017. Bom dia, desce para 3.000, Duna, 0997. Azul 4958, uma milha do externo completa aproximação, torre 1895. 295, obrigado. 44, direito, 1219. Salvador, o azul 4958, estabilizado. 4958, aguardando pista livre, continue a aproximação. Aguarda. Chamei 225, pista livre, 160 graus, 08 norte, decolagem autorizada. Bom, no 865, passa 150, chama centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 28, ótimo, ótima semana, Rick. Obrigado. Confirme para o solo. O azul 2783 para pushback assanamento. Azul 2783, aguarde. Bora. Pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 8 nós. Ele pousa, azul 4958. 6225, decolou os 46, 120, decimal 8. 208, obrigado. Professor Salvador, bom dia, Chanero 6225, 25, aí da Airborne. 25, boa, contato radar. Passa, ao passar 2 mil pés, curva à direita, voa elefa. 2 mil pés, direita, elefa, 6225. Rio 5973, passa 140, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife no 2685, 5973, bom dia, obrigado. Até a próxima, bom voo. Bruno 649, Juliette, portão 05. Juliette 05, é contra. Salvador, bom dia, da 3597, da 5 da Índia, na posição 4. Como você viu, pronto para a da Brasília? Da 3597, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída por Elefa, curva à direita. Via Upper Zulu 17. Transponder 5402, controle Salvador 120, decimal 80. 357, apresentou a Brasília, nível 360. Da pista 10, curva à direita por Elefa, Upper Zulu 17. Transponder 5402, controle 208. Então 3517, cotejamento correto, informação em curso Índia, chame pronto. Solo azul 2790. Azul 2710, solo. É, pode estar retornando um pouquinho para a verificação do sistema de áudio. Azul 2710, aguarde, vou coordenar junto ao infraero. Aguarde, azul 2710. Azul 2710, confirme novamente o motivo do retorno. Verificação do sistema hidráulico. Gente, azul 2710, aguarde um minuto, coordenação com a infraero. Aguarde, tem alguma previsão para o 2733? Azul 2783, aguarde. O tráfego da companhia vai retornar para o pátio 3 e o seu será o próximo, ok? Na sequência, aguarde. Ok, na aguarde. Solo de Salvador, muito bom dia, azul 4958, livrou. Azul 2710, autorizado prosseguir para o portão 02 Lima. Remota 02 Lima. Confirma. Azul 2710, autorizado prosseguir 02 Lima. 02 Lima, autorizado. 2710. Azul 4958, táxi lento via Alfa, mantenha-se daquilo. Táxi lento via Alfa, antes daquilo vai manter. Azul 4958. Azul 4958, corrigindo, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio 1, no via Juliette. Gente, reportando para ingresso no pátio 1. Avião 811, na guarda de cópia. pro 4958, vai manter no parte 1? 4958, afirmo, ok? Está autorizado o táxi via Alfa, sem ser táxi lento. Reporte para ingresso na Juliette, prevista remoto no 2 do parte 1. Gente, remoto no 2 do parte 1. Solo Gol no 649. Gol 1649, prossiga. Faz uns 2 minutos que a gente está parado aqui na próxima posição 5 e não tem ninguém para balizar a nave aqui. A senhora poderia chamar por gentileza para a gente? Gol no 649, afirmo. Coordenarei junto à infraero. Brasília 1357, we are ready to taxi. Brasília 1357, taxi approved until AB gate 06. Altimeter 1017. Bruno 649, só confirmo, conseguiu ingressar no portão? Não, senhor, não tem ninguém para chamar a aeronave aqui. A gente já informou a infraero, ok? Bruno 649. Oxi, obrigado. Azul 4958, mantém a posição. Mantém a posição, 4958. Lanchilly 1357, there is an aircraft not completed its barricade at the gate 05. Do you have conditions? Are you able to proceed back? 1225. 1225, bom dia, né? Chile 1357, you are clear to proceed sex until 18 gate 06. We are taxing until 18 gate 06 with 1357. Agora tem o balizador chamado no 5 aqui. Ok, gente, bom 649. Obrigado, bom dia. Chile 1357, clear taxi via India until holding point 1810. At the holding point, call tower 18.95, ultimate setting 1017. Chile 1357, clear taxi via India until holding point runway 10, at holding point 119, correction, 118.95, going to the 1357. Afirma, azul 2783, chama para fora da tarde. Chama lá. Eu 981, no confirme nível solicitado Fortaleza. 390. 390, agora de coordenação. Do 4958, Juliette, remota 1-2. Do 4958, solo. O 4958, na frente. Azul 4958, táxi via Juliette, remota 12. Via Juliette, remota 12, Azul 4958. A gente mantém o 00 direto do Coral, Pastor 87, reporte passando o Coral. Direto do Coral, reporte agora na posição Coral, Pastor 87. Rio 98 Uno, Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot do Lu, nível 390 aprovado, via Upper Whiskey 50, Mike Serra Serra, Upper Whiskey 33, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil saída Momo, transição de Lube, curva à esquerda. Transponder 5176, controle Salvador 120, decimal 80. Rio 98 Uno, cotejamento correto, informação em curso, Índia, confirmando, pronto para o acionamento? Afirmativo e após o despegue. Rio 98 Uno, ciente do acionamento no... Qual é o aguarde, ok, para o acionamento? Táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame a turma no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1, 7, bom voo. 1, 0, 1, 7, Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera 18, 95, 4, 2, 7, 8, 3. Rio 98, 1, 1, ciente do acionamento no Pátio 3, chame pronto para o pushback. Ata 6570, Recife, nível 350 aprovado, via Zulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5406, controle Salvador 120, decimal 80. 5570, Zulu 17, decola da pista 10, Caju, curva esquerda, flor, 406. Ata 6570, cotejamento correto, aguarde. Hello, Charlie. With the man, I see the 1357. We're running for the runway 10. Clear line up and wait to runway 10. Chile 1357. No solo. Só para a coordenação, confirme estimado para atualizar o pushback. Eu não tenho um problema aqui com a usina pneumática e eu vou demorar um pouquinho mais. Se quiser liberar o ar, tudo bem. Ah, ok, obrigado. Rio 98 no. 6570, livre acionamento no Pátio 3, chame pronto para o táxi. Pronto e aguardando. Consolo 001211. 211, obrigado. Azul, tô ciente, mantém a ponto de espera. Será? 00, livrou. Liberado. Federal 9970, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio 3, via Kilo. Na Alfa, vai reportar na Kilo para ingresso no pátio 3, Federal. Federal 9970. Mantenha a posição naquilo. Vai aguardar na taxa quilo, Federal. On the passing climb and maintain flight level 360, harbor departure. Flight maintain flight level 360, harbor departure, Latina 1357. Escutador Saulo. A emissão foi respeito, estava aguardando a barra que estava lá no aeronave da Rio. Ok, sim. E o 9891, só confirmando, reporte pronto para o pushback, ok? Sim, Matheus, chama aí, obrigado. O 9970, visual com... Boeing da África realizando o pushback no pátio 3. Negativo. Federal 9970, táxi com cautela até a 04 Lima, posição 04 Lima. 04 Lima, Federal.